Vai se fuder, seu playboy filha da puta, e você vai se fuder. Vai se fuder, playboy, vai se fuder, você vai se fuder, filha da puta, e você vai se fuder. Você vai se fuder, se mexer, ao castro periférico eu sou até morrer. Os mano da favela sempre vou prevalecer, pau no cu dos boy que quer desmerecer. Tá ligado, vagabundo, chego rimando, representando o agressivo, tô tirando, os loucos visando. Olha a cara do malandro. E boné a barreta, sempre na direta. Viadinho vem até cheio de conversa. Sem testa, se vacilar, aqui é bala na testa. Eu já tô cheio de rimador de merda. Eu represento minha favela até a morte. Estúdio Terror da Leste é o terror dos lock. Eu sou espalha lixo porque faço rap sujo. Eles tão dali em público querendo limpar o rap, vagabundo. Eu não me iludo com tanta baboseira. Então vai se fuder e para de falar besteira. Vai se fuder. Você sempre se fode, tá ligado como é? Família King está daqui pronto, tá de pé. HP não morre, sempre prevalece. Desde 2007 os moleque não esquece. Aqui o clima sempre foi pesado. Não tem pela saco, vacilão, toma esculacho. Meu rap é sujo, tem xingamento. Foda-se, filho da puta, não com esse argumento. Você quer conteúdo? Vai estudar. Para de criticar e vai trabalhar. Vai pra pista e sai da internet. Não vai pra som de rap, é só banana com chiclete. Tá de brincadeira, né? Carnaval, folia. Quer dizer que curte rap? Meu Deus do céu. Vai se fuder, cuzão. O rap é de ladrão, vai se fuder. Vai se fuder. O rap tem conteúdo, não é pra playboy. Vai se fuder. O rap é de ladrão, aqui não é rua nós. Vai se fuder. Vai se fuder. Família King está aqui até morrer. Vai se fuder. MC Daka, Prost, no Terror da Leste. Mais uma produção, mais um hit, mais uma bomba sonora. Então vai se fuder, filhos da puta, porque aqui é gangsta. Gangsta, rap nacional, rap sujo. Vai se fuder.